da moçada. O rock não pode parar. Guarde bem o segredo, ainda é muito bom brincar. Saiba ver, saiba sem saber, o inferno está junto de você, amor. E se a morte serve pra viver, pode ver, eu vou sempre neste rock and roll. Para.